autorizado a linha IMAT, pista na 7, Mike Azul. Tela no meio. Chanel 6314, no solo aos 17, libere a direita, solo Salvador 121 decimal 9. Minha direita 1219, Chanel 6314. O Delta Papa Informa está na escuta da torre? Presente aos pacientes do A29, eu sou retornado. M33000, autorizado decolar, 140 grau, 089. De forma A29, eu sou retaguarda, 2 milhas, cruzando 155, em descida, 03367. É, passageiro 9805, autorizado a linha manter, pista 90. É, super tocando por sério. Será uma aceleração mínima de 5 milhas a dar para continuar descendo então 3367. É, 2, 1, 8, 4, mantém o ponto de espera. Mantém. Alfa Romeo, mais que Zulu. O circuito de tráfego, a pessoa que é emitida será pela direita, pista 7, autorizado a decolar, 130 grau, 079, altitude 1 no 1000 pés. Na 6336, decolou os 19, chama o controle 120 decimal 8. 308. M336, contato radar, subvenção da mão de transição, frutinho, nível 390. M336, direto daqui, condições totalmente visuais. Aguarde, será coordenado com o CES, M336. Perfeito. Então, cancela o CGL em Veracruz. Sim, está 1 minuto para ver de cabo fora da barra, autorizado em ingressar no corredor Zé Sim, a 1 minuto 10, ajuste no 0 no 6. Bom, meu Mike Eco Zulu decolou de 2-0, com a via à direita, autorizado o cruzamento da final, dono 0, já pode tirar no base, pela direita, dono 7, altímetro no 0 no 6. Só autorizaria o Mike Eco Zulu para seguir a corrida Axé até depois ali do Parque Pituaçu, depois retornaria para o sinal. Gente, ali no corredor Axé, no meu pé, já gosto da chance para autorizar o Mike Eco Zulu. Zulu, sim. Vou no 884, autorizado ali, é manter o pistão 0. Ali, é manter o pistão 0, vou no 884. Sério 5952, Delta mantém nível 120 na planilha Delphi, para necessitar de chegada Delphi no Força Aérea 5952. Controle 120, decimal 8. 1208, 9205. Aqui, para ter sido valente, as duas filhas do Paris. Gente, no Lombrasco Kowitsky, após Paris, ingressa no corredor isolado. Após Paris, corredor isolado, na número 2. Confirme teu adeno, Lombrasco Kowitsky. Todos a bordo, final, parte da base. Tchau. Controle 120, decimal 8. 1208, Mike Eco Zulu. Contato radar, subiu saída Coral no Bravo, nível 180. Saindo via Coral no Bravo até 180, passarei na 305. Controle, por favor, meu Mike Eco Zulu. Fala, meu Mike Eco Zulu, mantenha-se em regra de voo visual no meu pé no corredor Axé. Mantenha mil pés visual no corredor Axé, Mike Eco Zulu. Aguarde, 6336. pode ser Panicom, está mantendo o número 10? Delta, está em forma controle. Qual altitude está mantendo? Gente, informação de tráfego que procede na aproximação para pouso na pista 97, 204 milhas, o papadeiro virtual está mantendo no 1600 pés. Mantenha a prova através de Paris e o Delta Papai Informe para ingresso no corredor interlado. Alfa, posição de 11 horas e 5 mil, mesmo número. Mantenha a dúvida no pé e intercede na sua aproximação. Afalhou, Mike Eco Zulu já passou a retorno. Gente, Mike Eco Zulu, aguarde transferência de comunicações, mantenha a prova de Capô. Pode descer para 510 e manter a prova de Capô? Autorizado, 510, ajuste na terminal 90 no meio, mãe que é com o Zulu. 90 no meio, desce para 500, comprou hoje, tá bom. Lembra com isso que reponta se asa visual com campo. Reponta se asa visual com campo, não tem gratuito. Passarinho do 9805, direto coral. Direto coral, 9805. Gente, mantenha nível 120, 405952, aguarde para continuar a descida. 5954, desce, mantenha nível 060. Gente, para ingresso no circuito, chama o teu salvador, frequência 198, do sinal 95. Todo mundo aí, do sinal 95, da temperatura esperada. Sinal 633, cruza nível 150, chama o centro Recife, frequência 12545, alterna 12085. Recife 45, 2085. Salvador, boa tarde, passeio 2830. Passeio 2230, contato rodaço, 26, agora 1 no nível 180. Viu a Arbor 1 no nível, a Ligua 1800, 2800, passarela. O Mike Azulu é para ingresso no circuito de tráfego, chama para o Salvador, frequência 118-95. 118-95, Mike Azulu, grato. Passarela 2230, cancelada a restrição do nível 180, autorizado com vara direita na presa elétrica. Cancelada a restrição com vara direita na presa elétrica, 2230, passarela, grato. Mantenha 3 no país, ajuste no 016. 954, desça e mantenha 4010. E agora para girar a base para pouso 97, informa o Papa 28 Alfa agora na final de aproximadamente 3 meses para pouso 97. Sim, está presente e autorizado o cruzamento da 10, mais é do seu lado. Correto, em espera, o número 3 no setor do Alto Papa Uniforme, chama pelo Salvador na frequência 198, decimal 95. Na espera, chamará a torre 198, decimal 95, Delta Papa Uniforme. Autorizado, pistão 7, vento no 30 graus, 08 nós. Número 12, 93. Corre Salvador, volta para Papai Uniforme, paciente espera no centro, aguardando as instruções. Chegado para Papai Uniforme, passo 360, reporte ao término do 360. Realizando curva para a esquerda, no final do 360, reportará Delta Papai Uniforme. Voo no 251, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 20 graus, 08 mais. Autorizada, decolagem 1-0, mano 2-0-2. Zona 620, ultrassom radar para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite ao localizador. Mantenha a proa 035, limitado pelo LOC, voo 620, desce para 3000. 3000, correto. Cruzou o Oeste 10, baixado para o lado, mais que a sua. Gira a base, é ponto final da 17, o Mike Exu. Voo no 256, decolado 130, chama o controle 120, decimal 8. 208, 256. Lembra as coisas que solo aos 30, livre a próxima taxa esquerda Quebec, reporte novamente na taxa Quebec para ingresso na pista. Vamos lá, manter para a 035, aguardando o último vetor para curvar a direita e interceptar. Zona 620 para interceptar o localizador, curva direita para 055, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Direito 055, 2000 pés, está estabilizado, Zona 620. Localizador visual, 3367. 3367, chama pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, Rô. Vamos lá. Sotero 5954, redução de velocidade 1909. Velocidade 1909, retrato. Delta RMA, Delta Papão de Fome. Delta Papão de Fome, início 360 pela sua esquerda. E aguarde autorização para ingressar na vacina do ano 7. Delta Papão de Fome. Mike Acuzulu, solo os 3-2, livre na Oscar pro Pat 4, o Oscar fica feliz. Transmish, que ingresse na pista é a parte de vão, a parte da base, tá aqui, Romeu. Para 5954, operação da praça de conhecimento, curva direita na proa 225, seu limite ao localizador. Direita 225, limite ao localizador. Estabilizado com o PO 20. Seu nome é 20, complete o final do procedimento, avance transferência de comunicações. Pode. Salvador, boa tarde, 73367, final 1-0. 73367, tráfego avistado, forma a sua esquerda, um Papa 28 Alfa, mantendo um número 10, aproximadamente 3 milhas fora do campo, sem interferência com o eixo da 1-0. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 1-0 mais. Ok, livre pouso no 0, 73367. Linha 20 para Segunda, chama pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, gol linha 20. Salvador, gol linha 20, estabilizado e ali acertou. Linha 20, continua a aproximação, vai a autorização de pouso, ajuste no 0, 1-6. Entra, mano. Para 5952, essa tem instruções para 3.000 pés, ajuste 1-0-6. Mantenha o setor, mantenha sobrevando em remato 3-6-0 para a esquerda. E aguarde ingresso na final 1-7. Mais dois tráfegos para pouso 1-0. Seguinte, aguardando o Neymar, 2-3-6-0 pela esquerda, Delta Papão de Porta. Para 5954, para o localizador, curva esquerda para 1-4-5, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Esquerda 1-4-5, desça para 2.000 pés, por favor. Precisa de salvada para 1-7-0-9, refere 5954. Precisa para 1-7-0-5954. Subiu, mantém nível 960, passa nível 9805. Fala os 35, livre via época, chama o ano 219 só. Ok, livre via época, 219, como que na conta final aí, 400, 500 pés, né, aproximadamente, tem bastante espaço, ok? É isso, graças. 2545, 2685, vou no 256. Tomou pássaros, bando de pássaros, na conta final, aproximadamente de 400 a 500 pés. E informação adicional, tráfego à sua esquerda, Papa 28 Alfa, afastado aproximadamente 3 milhas do campo, sem interferência com o eixo da 1-0. Pista no 0 livre, pouso autorizado, vento no 40 graus, 09 nós. E pouso, gol menos 0, feito espaço, obrigado. Papai informa, autorizado, a final 1-7, aguardando a autorização de pouso, se possível, agilize e informa o tráfego aproximadamente 1-0 milhas fora do campo, ok? Autorizado final da 1-7, utilizando o Delta Papão de Costa. Quatro, você está escutando o 5954, complete final, chame pelo Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 5954. Salvador, 5954, levantando o cadastro da Estação 10. Tachara 5954, continua a aproximação, aguarde, pista no zero livre, altímetro no zero, no meia. Chegar. 6227, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Salvo de alta para fire fora do estado, pouso autorizado, pistão 7, vento no 20 graus, 08 horas. Autorizado, pouso de alta para fire fora. Série 5952, desde o paradeiro de Montanhas, autorizado a final de pistão na Miel, é tecnicamente estabilizado. Espera 5952, que eu estou no paradeiro de Montanhas, é tecnicamente estabilizado. Passarei 2230 e direto conquista. Direto conquista, 2230, obrigado. 06. Ok, data para fire informe, autorizado backtrack e mantém a posição, antes de taxi Romeu, como Charlie 150 saindo da mata que já teve táxi autorizado até Romeu, ok? Passaria do 9805, em um serviço radar encerrado 55 minutos da Oeste de Salvador. Mantenha nível 160, chame agora o controle Ilhéus na frequência 120.819. Trago o flash da passagem ao mapa 28 alfa que vai ingressar até que o senhor Romeu para a data aqui. O dado para fire form após o alinhamento do Charlie 150 para o Romeu está autorizado a ingresso para o faixa da bata e ao estacionar para a frequência dele. Contato radar, sua aviação de São Guilherme, nível 360. Solos 4-2, prefere que faça militar? realizar o backtrack de visão? Realiza o backtrack e a ponte do grama na parte do hotel facilitado. Fiosca, decolar 243, condições de curva à esquerda, cruzar o campo no ponto médio da pista do zero. Apenas, senhor, curva à esquerda, observa o campo. Ok, cruze o campo no ponto médio da pista do zero, aguardando transferência ao controle, senhor, Fiosca. Cruzar o ponto médio da 10, senhor, Fiosca, aguardando transferência. 52, a forma que eu faço o curso do autorizador. 05952, chama a atenção da frequência 1-9-3-9-5. 05952, chama a atenção da frequência 1-9-3-9-5. O 0105 desce para 510, a gente na terminal 1-0-6. Informa um tráfego visual, um Charlie no 50 decolado da pista 17. Tá, tudo bom. Com tráfego, guardião, mantenha o farol a 110. O 0105 não conseguiu contato com o controle quando decolou da boca do Rio? Ah, sim, eu mantenho contato com o controle. Digo com o Pro Nordeste, a voz transferência ao controle, sem interferência com o estilo no zero. Informa o Bush, vai iniciar a rolagem instante da cabeceira no zero. Frequência 1288, alterna 1268, 1290. Cruz Atlântico e agora traço o CF. 05962, fala os 48. Parte militar autorizado o backtrack e a parte libera a pista. Chanel 627 no centro Recife, frequência 1251, alterna 128 do sinal 35. Charlie no 50 que decolou no 7, segue no corredor forte, mantendo o número 7, está aproximadamente 4 milhas à sua frente, ok? 104, recuperar a separação, aqui você pega o avião. Avisa chegada a Amã, ajuste na terminal para referência na 0 no meio. 0080, via chegada a Amã, passando. Pode avião 0, Prosseguindo. Vendo literal com provão 10, a passará 15 meio. Gente, não escutou de controle de avião 05. Escuta até mais. Número 5 informa o Charlie 150, posição de 2 horas 3 milhas, também mantendo o corredor forte. Aproximadamente 900 mil pés. Sempre de trás, o lateral, tem que ser de lá. Temperatura delta, sem identificação, mantém nível 1190 via chegada mais reporta para a velocidade. Sente rota em níveis elevados anteriormente em condições visuais via temperatura delta? Se mantém a nível 060, temperatura delta ajuste no 016. Passei a desça para dessa via, chegar a mão para 2 mil pés, ajuste no 016. Certo, Papa Serra, via chegar a mão para 2 mil pés. Terra do Chiado com controle. Como helicóptero da Polícia Militar, a sua retaguarda vai ser, vai ultrapassar pela sua esquerda. Um Alfa Terra 50 mantendo 500 pés. Terra retaguarda, tá bom, tá ligado. No centro do Recife, frequência 1251, alterna 128 do Smart 35. 251-2825, Xanaia 6327. Alterna 12835. 2835, copiou. Vai passar de 20 milhas? Caso ultrapasse 20 milhas, informe para o controle. Reporte no ponto de parada da Oscar, altímetro no zero, no meia. No 796, decolado 58, chame controle, Salvador em 120, décima 8. 208, já não trabalha. Salvador, boa tarde, eu vou 796. Bora 796, boa tarde, contato radar, sobre a distribuição do ano, nível 360. Sobe via São Bruno, 360, com 796. Avisão, se possível, direito. Prezado Leda, bônus 796. Seu Leda, bom presente, com 796. Zulu autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento no 1, 0 grau, 05 mais. Já agora 5 não copiei no site. Gente, Guardião 05 tem frequência livre para autodonação, chame o controle para regresso, Guardião 05. Onde vou na 796? Não, não foi eu, não, foi eu, foi algum outro colega. Gente, graças pela ponte. Sim, obrigado, muito obrigado. Estação autorizada para a procedimento ILE, sexta informe estabilizada. Só passei, só passei, estou passando. Estamos para interceptar o localizador, curva esquerda na prova 125, desça para 3.000, informe estabilizada. 125, 3.000, informe estabilizada, desça para o lugar. 3.0, 2.8. Patrona 66, Deus se mantenha 4 mil país via chegada. Vou na Joana, ajuste no 066. Controle de Salvador, mais uma vez boa tarde. Papão meu, Mike Eco Zulu. Papão meu, Mike Eco Zulu, destino Manati, Rona mil país, direto o destino, ajuste no 066, informe a 20 mil. Ciente, está por de Manati, informará a 20 milhas, vamos mais que a coisa. O patrão da família é o número 3 na aproximação, tráfego que procede a 144. Inicie redução para 250 mais, 41 na minha linha. Capacete chama pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. Capacete, boa tarde. Capacete, boa tarde. Capacete, cancelamento do seu instrumento, é só passear. Autorizado, bate pela direita, dá no 7, reporte girando base, o time Bruno 0, 1 6. Eco Zulu, frequência livre para autocoordenação, chame o controle para regresso. Para o localizador curva direita para o 070, forma estabilizada 4166. 070, forma estabilizada 4166. Fala, direcionamento, chama para o táxi. Desembarque para a final, Vitor Kilo Delta, 97. Vitor Kilo Delta, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 07 nós. Pouso autorizado, 97, Vitor Kilo Delta. Salvador, boa tarde, voo 097.000. Voo no 097, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Informe, táxi autorizado, reporte no ponto de espera do táxi Romeu. O ajuste no 0 no 6. Autorizado, 4166. 4166, chame pelo salvador, frequência 1-9-3-9-5. 3-9-5-4. 4166, estabilizado, boa tarde. Tono 097, decolado 1-3, controle número 08. 97, contato radar, Luz Estrela Barona, nível 360. 360, informa que com o voo um pouco antes, só para evitar uma formaçãozinha pequena, break. 20, 1097. E para o Delta, só Paulo Bruno 3, via Papá e frequência livre. Estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 05 nós. Eu pouso, 466. Tem regra de voo visual na proa de Ceasa, ajuste 10, 16, reporta para a velocidade. Seguindo sendo código de trânsito 10, 0, 2, 3. Sério, pode ser um ajuste na terminal agora 10, 17. Direita, passando da boa. Está passando para a Califórnia, decolagem autorizada. Pistão 7, vento no